Seu sangue caindo, seus olhos tristonhos, e a vida sumindo em uma triste cruz, e o chão foi molhado por seu corpo chagado. E até de um lado fui ferido, Jesus. Dele não posso esquecer, nele encontrarei poder para minha alma descansar pelo amor que dedicado foi na cruz, que fez brilhar a santa luz. Que bela é a linda história de Jesus. Tempo passando, foi alguém me entregando o vinagre terrível para ele beber. Mas Jesus, perdoando, foi ao Pai entregando sua vida tão pura para depois morrer. Dele não posso esquecer, nele encontrarei poder para minha alma descansar pelo amor que dedicado foi na cruz, que fez brilhar a santa luz. Que bela é a linda história de Jesus.